Fora esse tempo chato. Ai, alarme já toca. Mais um dia para o expediente. Tô em si. Já levanta X hora de minha cama. Gosto de ter que te ajudar algum programa. Trabalho nunca crepa, nunca te gana. Mas no fundo tem que arranjar grana. No fundo tudo alguém tem um objetivo. Que fica ojo e levanta rico. Que para nos cota tem orgulho de nós. Pespo de fla hoje é filho antes e depois. Mas nem tudo alguém que tem mesmo destino. Outros não sente e tá lhe vida na perigo. Mas quem que está a viver, que tá jubi de fora. A vez pode ser tarde, papo levanta na hora. Enquanto minha mãe tá a vida da fla. Minha filho luta pra vida. Ela que tá dando um can de mágoa. E tá pensa manca se tá fazendo nada. Tempo é boa de incerto. Tá lembra memórias de gueto. Mas hoje está ali de pé. Tá fazendo música com o fé. Tempo que já vai que cada volta mais. Dá recordas na música. Música. Se tempo tá parava, me tá andava pra trás. Pra dispensar minhas dúvidas. Dúvidas. A me parar na minha prédio. Tá pensando em algum trajeto. Também clima que esta ajuda. Nem a volta se ataquei e sou chuba. Deixa-me bater baixo no fla. Pão hoje sinto olhar a pá. Antiga área está vazio. Rapaz que crê mesmo. Nada com frio. Sou mim que se te insiste. Com o tempo mau sou mim que está resiste. Deixa manda uma mensagem. Pão hoje se ataquei. Aquele biscate. Mensagem pendente. Já hoje é monge, manca até dormir quente. Mas nem tudo que está perdido. Não tem criança e a minha se sabe uma falha, sabe manca te vivendo. Desculpa se mal, qualquer que foi a minha intenção. Por isso danço mais um chance, sou mais um só. Tá prometeu, manda ser visão. Sabe uma falha, sabe manca te vivendo. Se mal, qualquer que foi a minha intenção. Por isso danço mais um chance, sou mais um só. Tá prometeu, manda ser de pó. Já vai que cada volta mais. Dá recordas na música.